Projeto X Podcast. Creeper. Oh man. So we back in the mine. Got our pickaxe swinging from side to side. Side to side. This task a grueling one. Hope to find some diamonds too. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast e hoje iremos falar a respeito de alguns jogos já conhecidos pela grande maioria das pessoas. Hoje o tema é criacionismo, galera. A gente vai falar de... Que linda palavra! Hoje nós iremos falar sobre jogos de construção. Aqueles jogos que te motivam a virar um engenheiro. Com certeza. Ali, jogos que se eu tivesse conhecido quando eu tinha uns 12 anos, eu não seria um analista de sistemas hoje. Bob o construtor, the game. É. Afinal... No, mas, ô Rod, existe o jogo do Bob o construtor. Eu sei, pô. É muito se é bom... Ah, isso é bom, outras... é outra coisa. Afinal, blocos de pedra flutuam no ar, né? Na verdade, os invejosos vão falar que Bob o Construtor The Game é ruim. Então... São jogos que, por grande maioria, te incentivam a imaginação de você criar coisas e aventurar-se em um mundo que você não conhece. É um Lego de PC melhorado. Boa. Você não perde peça. E, em geral, não existem muitos jogos desse tipo. Os dois mais conhecidos que nós iremos falar hoje serão Minecraft e Terraria. Eu sou o Ivaldo Mugiwara e o mundo em blocos é melhor. Aqui é o Cabeça e StarCraft é Minecraft nas estrelas? Não. Então tá. O Auli joga Minecraft nas estrelas. Exatamente. O Auli joga. Tá vendo? Hipster. De Forza. O Auli jogava Minecraft antes. Diamonds and make some armor. Get it, baby, go and forge. I like you so MLG Pro. The sword's made of diamonds, so come at me, bro. Aqui é o Mano FC e porcos não dropam bacon. É isso aí, hoje pessoal, estamos com o nosso novo integrante aí, o Mano FC, ou Bro FC, e é mais um jogador nato de Minecraft e Terraria. Coitado. Aqui é um engenheiro de bosta, Rods, e Minecraft é Tibia em 3D. Ponto final. Não, e Tibia é melhor ainda, Tibia é melhor. Não, Tibia é melhor. Take your revenge. Jogos em si, vamos falar um pouco sobre construções em si. Direto da Wikipedia, na arquitetura e na engenharia, a construção é a execução do projeto previamente elaborado, seja de uma edificação ou de uma obra de arte, que são obras de maior porte destinadas à infraestrutura, como pontes, viadutos ou túneis. Consiste em construir o que consta em projeto, respeitando as técnicas construtivas e as normas técnicas vigentes. Basicamente, construção é você utilizar com base de um projeto, né? E transformar. Basicamente, transformar um projeto em algo real. Ô, Rods, pergunta. Você sabe me diferenciar entre um arquiteto e um engenheiro? Eu posso fazer essa distinção. O engenheiro. Porque, na verdade, eu sempre pensei. Engenheiro... Eu sempre pensei o seguinte: que arquiteto era aquele cara que não tinha nem culhões pra ser engenheiro e nem a boiolagem pra ser. Tipo, decorador, Hello. Entendeu? Você acabou de irritar uma massa de arquitetos. Eles adoram essa frase. Você não sabe exatamente. Como. Eles vão jogar argamassa na porta da sua casa. E você nunca mais vai sair da sua casa. Exatamente. E haters, por favor. Haters. A fúria caia para o Rods, tá? Manda e-mails criticando o Rods, senão... Ah, sempre, porque... A responsabilidade é do Rods. Sou eu. A responsabilidade é do Rods. Exatamente. Eu carrego o mundo. Prazer, meu nome é Atlas e eu carrego o mundo. Enfim, mas tirando essa minha idiotice à parte, então, Cabeça, me esclareça. O que é um arquiteto? basicamente. Na verdade, o engenheiro, você tem várias, um leque, né? A engenharia é um leque, que não necessariamente tem a ver com construção. Por exemplo, um engenheiro químico não vai construir um prédio, certo? Realmente. Então, se a gente pensar na diferença do engenheiro civil, que é um engenheiro que constrói prédio, ponte, esse tipo de coisa, pro arquiteto é o seguinte: o arquiteto, ele só pode construir casa de até 2 andares, 2 pavimentos. Ele tem um limite. E ele, normalmente, o arquiteto, ele também faz a parte, como você brincou, do decoração. Ele também trabalha com essa ideia de você, quando você monta, você tem ideia do que entra em cada lugar. Então, normalmente, se um arquiteto faz a casa, ele já pode fazer com móveis, com espaço para cada móvel em especial. Um engenheiro, ele vai fazer, normalmente, são obras muito maiores. Um engenheiro não faz uma casa. Ninguém contrata um engenheiro para fazer uma casa. Então, ele faz prédios grandes, pontes, barragem, ele estrada, esse tipo de coisa, entendeu? Na verdade, é mais com relação à escala e à função. Então, pode-se dizer que Minecraft pode dar a tendência tanto para arquitetos quanto para engenheiros, né, cara? Sim. Até mais para engenheiro do que para arquiteto. Porque para arquiteto você tem outros jogos, como The Sims, por exemplo, que você tem mais possibilidades para montar uma casa em si. Embora já diziam os sábios, engenheiro bom é aquele que faz robô, o resto é arquiteto. Se você agora não monta robô... Então todos os engenheiros, também. Né? Dessa vez a culpa é minha. Seja, você é um arquiteto. Então, depois dessa explicação do cabeça aí, vamos falar o que mais de construção? Não sei. Não, que assim, eu acho que hoje em dia... Não, assim, construção, por mais que seja uma coisa que tá fora da nossa... Você imagina, eu não construo um prédio. Mas é uma coisa que tá rodeando a gente todos os dias. Você olha, quando você olha um prédio e fala, pô, prédio interessante, olha o posicionamento dessa janela. Quer dizer, é construção. Tudo que a gente vive porque existe construção. Seja civil... Na verdade, eu antes, quando eu vi um prédio. Aí, de uns tempos pra cá, depois que eu conheci Minecraft, quando eu vi um prédio, eu via... Isso pode ser feito no Mine. Você olhava e falava, 32 blocos. Exatamente. Hoje a gente tá falando especificamente de jogos de construção. Mas a gente já tem um gênero aí bastante popular, que são os simuladores de qualquer coisa. Sim. A gente tem um SimCity antigo, né? A gente tem o meu preferido, que é o Roller Coaster Tycoon, né, meu? Que é, que é o de parque de diversão. Muito, muito bom, cara. Tem inúmeros, assim, exemplos. Até o The Sims, sabe? Não, você tem um de zoológico, se não me engano. A gente sempre gosta de customizar desde personagem até as nossas cidades ou nosso ambiente, entendeu? A gente tem aquele jogo de carro que deixa você criar sua pista personalizada. Os jogos de luta, que nem o Mugen, ou um jogo que nem o RPG Maker, sabe? Então, a customização pra games já existe, né, há algum tempo, assim. E hoje a gente tá vivendo aí, eu não sei se eu posso chamar de ápice, mas tá em muita ascensão a continuação desse pensamento, desse gosto que seria construir e customizar, né, nos videogames. A gente tem aí em ascensão principalmente os jogos de construção. Sejam eles o Minecraft, o Terraria, jogos que também brincam com essa temática, como o que eu tava mostrando ontem pro cabeça, o Block That Matter. Que é interessantíssimo. É um puzzle com construção, entendeu? E diversas outras coisas que vão surgir, estão surgindo hoje ainda. Provavelmente alguma coisa está em desenvolvimento na China. Sempre. Só assim, o SimCity vai ganhar uma edição nova, se não me engano, esse ano sai um SimCity novo. Enquanto nós, humildes ocidentais, fazemos no Minecraft, tipo, uma vilinha, tipo, uma coisinha simples, o pessoal extrapola e faz o mundo inteiro em escala em Minecraft. Porque sempre tem um asiático pra ganhar de você. Porque asiáticos são asiáticos. Exato. Com certeza. Seguinte, só continuando ali o pensamento do Rod, hoje é um título que chama, tem um público específico forte, né, os jogos de simulador ou de construção, onde você pode simular a criação, seja, como ele falou, de pista de lutas, pista de corrida. E hoje a gente tem um movimento muito forte nesse caminho dos jogos indie, né, que são os jogos independentes, não são os jogos de franquias grandes, de empresas grandes, não é o Ubisoft, não é a Sony, não é a Microsoft que monta. São pequenos grupos de pessoas, uma pequena empresa que vai montar o jogo. Que monta. Exatamente. O interessante tá aí. Eles, as empresas que fazem jogos indie, eles não estão interessados em seguir a tendência do mercado. Exato. Porque eles não vão conseguir competir com, por exemplo, eles não vão fazer um FPS, porque não vai competir com Battlefield, com Call of Duty. Não vai conseguir. Então eles procuram algo que foge dessa linha principal. Uma coisa diferente. Algo inovador, entendeu? Tipo tipo The Binding of Isaac. Yeah. Que é aí onde surge o Block That Matter, surgiu o Minecraft. E melhor do que um jogo que tem gênero de construção, é o jogo que, além disso, traz o gênero de destruição. Porque destruir, acabar com as destruir coisas... Destruir é muito divertido. Destruir é muito melhor do que construir, né? É muito, muito divertido. Não, óbvio, né? A humanidade vive pra destruir as coisas, né? A gente pode tomar como exemplo os irmãos mais novos, né, meu? Que... Como assim? Que vivem com esse objetivo, né? Ah, tá bom. Destruir. Acho que eu sou o único irmão mais velho, tô percebendo aqui. Eu sou o irmão mais velho também, mano. Ah, então tudo bem. Eu sou o irmão mais novo e eu não sou uma pessoa destrutiva, embora a minha irmã me apelidava carinhosamente de demolidor. É, então. Carinhosamente. Carinhosamente. Por que será, né? Coincidentemente. Coincidentemente. A Fer discorda também, enfim. A Fer discorda em todos os níveis possíveis e imagináveis e que irmãos mais novos destrói a vida dos mais velhos, mas ela é a irmã mais nova, então a opinião não conta. Então, é um gênero muito legal, muito divertido e trouxe muitas coisas boas, né? Então, o Rods e o Cabeça falaram um pouco aqui, e o Cabeça ele falou uma parte interessante a respeito de jogos indies. Então vamos falar já do Minecraft, que é um jogo indie, tá? Ele foi criado pelo gênio da programação em games, o Not, ou melhor dizendo, Marcos Alessio Verso, acho que eu não consigo falar o nome! O que ele tem de gordinho, ele tem de criativo. É Marcos Alexej Persson. Eu não consigo falar o nome dele, por isso que eu chamo ele de Not, como todos chamam. É mais fácil, é mais simples, é mais legal. E pra mim, eu sou um grande paga-pau desse cara, cara. Percebemos. Porque, na verdade, tipo, quem é do ramo de programação é um grande paga-pau desse cara. Porque, fora ele ser um programador de games, né? Ele já mexeu com outras linguagens e outras coisas. E o cara é realmente um gênio. Ele fez um game em uma feira de ciência que ele foi em uma hora. Em uma hora ele terminou um jogo pro pessoal rodar lá e jogar. Existe um asiático que faz em meia hora, pode ter certeza. Whatever! E cobra menos aí. Whatever! E cobra menos. Não, mas não foi um asiático que fez Minecraft, que é o melhor jogo indie mais bem sucedido na história de jogos indies, entendeu? Ah, aí sem dúvida, Mugar. O Minecraft, ele ganhou, tanto que hoje a gente vê lá nos jogos mais jogados de Xbox, o Minecraft tá disparado lá nos tops, né? Com certeza, com certeza. Agora, um ponto, eu concordo que é o mais famoso, não considero o melhor, como o Mugi falou. E um grande fator dele ter feito sucesso é a pirataria, né? Vamos concordar? Concordo. A pirataria difundiu de uma maneira... Concordo. Mas você acha que ele não sabe? Ele sabe. Ah, é lógico. O problema é que quem gosta, quer ter sua skinzinha bonitinha... sua skinzinha. Tchá, vai comprar a porra do negócio original. E além do que, quando o Minecraft surgiu, o Minecraft, ele foi lançado primeiramente em versão alpha, depois beta, e só então, em 18 de novembro de 2011, ele foi lançado a versão full. Como demorou? Quando ele lançou a versão alpha e beta, ele era extremamente barato, cara. Eu tenho um amigo meu que comprou ele na versão beta, e hoje em dia é a mesma licença pra full, né? Ele comprou a $8, $6, entendeu? Era uma coisa realmente barata quando era no beta. É aquela coisa, você acaba investindo, apostando naquele jogo, né? É. O cara fala, ó, essa aqui é a versão semi-pronta, eu acho que vai ser legal, vocês compram, e esse dinheiro que entrava, ele conseguia crescer, né? Conseguia produzir mais. Hoje em dia, já é um pouquinho mais caro. Quanto custa? Você tem ideia? Eu acho que deve tá saindo em torno de uns 30, $40. $50. Uou! $50 de acordo aí com... NFC. Olha, $50 hoje é o preço de um lançamento multiplataforma de console. Exatamente. É responsável. Sem contar que ele não tá associado a Steam, porque o Note disse que não precisa. Ele se autossustenta assim mesmo. Sim, realmente. É lógico. Mas quando o Note lançou, ele era sozinho, né, no caso. E ele foi o fundador da grande empresa Mojang. E hoje em dia ele já não... A Mojang já não pertence mais ao Note. Ele pertence ao James Bergstein, que eu não sei muito bem quem é. Ou você acha. Porque ele não é um gênio da programação de games que nem o Notch, mas é um cara que quis investir e comprou a Mojang. E ele deve, tipo, deve estar muito rico hoje. Ele deve estar muito rico agora. FC, o que é Minecraft? Minecraft é basicamente um jogo tipo, totalmente quadrado. Você começa com um personagem quadrado num mundo quadrado. Feio? Que é gerado aleatoriamente. E feio. É. Com variáveis quadrados. Porcos quadrados. Vocês tudo estão errado. Ah, não é isso. O mundo... ah, não, não é. É isso. É redondinho. É redondinho, né? Não, são cubos. São cubos, é porque é 3D. Ah, é. Faltou a terceira dimensão. Perdão. Exato. São cubos, então já que o pessoal tá meio disposto pra falar de Minecraft, porque meu parceiro de que ia falar bem de Minecraft não pôde comparecer, não sei se eu vou podcast panda, não sei o que, mas eu vou falar a favor do Minecraft e haters de Minecraft, foquem no Rods. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Rods não, meu nome é Atlas, eu carrego o mundo. o mundo. Se tiver algum problema pessoal, família, não, manda em meu pote. Manda. Atlas@projetoxpodcast.com @Olimpo Atlas@Olimpo.com. O Minecraft, ele consiste em quê? Blocos e crafting, né? Você é um mundo feito em blocos. O que é craft, Mugi? E crafting, que seria você minerar e... Eu não consigo expressar tão bem a expressão não, craft. Não, seria craft você... é vem de artesanal. Vem de algo que você faz, você monta, você cria, você elabora. O craft é, tem essa ideia. E como o Cabeça disse, é artesanal. Então, uma coisa que eu acho bem interessante de falar do Minecraft é a programação que fica em si do mundo de Minecraft. Assim também como Terraria, né? Mas Terraria, na minha concepção, ele, pelo que eu entendo de Terraria, ele é um... Ele tem tamanhos, tem limitado. Minecraft, o bom do Minecraft é isso mesmo, assim, pelo que eu sei, é quanto mais você anda, mais você explora, mais ele aumenta o mapa, né? Exatamente, e o legal é que ele não apenas aumenta o mapa é gerado randomicamente, entendeu? Então ele tem certos biomas, ele tem certas características em cada bioma, que pode gerar coisas diferentes para cada bioma. Um bioma seria um clima, não pode ser um clima. Um tipo de região. Um ambiente. É um ambiente diferente para cada parte do Minecraft. E de desertos com neve. Até deserto. Não, é porque tem deserto que tá nevando lá. Tem cacto e neve. Tipo isso. Isso é que a gente tá falando, é a definição perfeita de um sandbox, né? Que é um estilo de jogo que onde o mundo funciona independente de você. Não randomicamente, não. O sandbox não necessariamente é randômico. Ele é um mundo que funciona independente do que você faz. Então, quer dizer, você tá na rua, tem uma pessoa. Por exemplo, vamos usar um exemplo clássico GTA. Você tá parado na rua. Saudável. Do outro lado da. Saudável, um jogo saudável. Pra família. Jogo família. Você tá vendo pessoas e carros andando. Esses carros e pessoas não vão estar ali só porque você tá ali. Esse carro, se você seguir um desse carro, ele vai fazer um trajeto, ele vai parar, o cara vai sair e vai entrar numa loja. O mundo vive. Falando de GTA, no outro lado da rua vai ter uma velhinha assaltando uma gangue, entendeu? LOL, mas é isso tudo mesmo. Tudo isso independente das suas ações, então. Isso é importante. Você pode só observar se você quiser. Enquanto você tá ali, você pode ter chegado em algum lugar e aí do nada, tipo, um esqueleto acertou uma flecha num creeper e os dois começaram a tretar. Sim, o mundo está funcionando. Tipo, você tá de um lado da montanha e do outro lado tá tendo a maior briga de porcos e ovelhas e você nunca viu, entendeu? Mas ela tá acontecendo. Tá tendo uma rixa por território impressionante. Isso, muito, muito importante. É. Mas o que eu gosto também de Minecraft é a logística de crafting dele, né? Você tem um equipamento, né? Um item chamado Craft Table, que é o local que você utiliza pra ser a sua mesa de trabalho, né? Não é o Craft Table, aliás, é a Workbench. É um item que é a Workbench, que traduzindo exatamente, é a sua mesa de trabalho, né? Você consegue... criar novos itens ali, ou seja, itens tem o cabeça falou de artesanato, você consegue pegar matérias-primas e transformá-las em produto acabado, entendeu? Só pra explicar, o Minecraft trabalha numa linha de 3x3. Então tudo que você cria é botando materiais diferentes em ordens dentro de um quadrado de 3 espaços por 3 espaços. Tudo que você cria é nessa base. Então você tem 9 quadrados vazios e dependendo da disposição do seu... Eu acho que não vem muito ao nosso trabalho explicar como que funciona isso daí, porque, até porque a grande maioria já sabe. Eu acho difícil o Cash chegar pra alguém que não jogue Minecraft, ou nunca jogou. Depois disso que vocês falaram, vem a minha primeira crítica com relação ao Minecraft como um jogo. Como que você pede duas pessoas pra explicar o jogo e nenhuma delas fala do objetivo? O jogo tem um objetivo, que é você acorda nessa ilha, sei lá, e você tem um objetivo de chegar, a fazer sua aventura, sobreviver e chegar no dragão que tá no Nether, se não me engano. Se não faz... Não, ele fica no mundo do final. Ele fica no mundo do Ender Dragon. Então você tem que matar esse dragão, tocando matando ele, sobe os créditos e acaba. Metal, muito louco, pixelado, tocando do roxo. Agora, um jogo... Tá, prossiga. O Minecraft é um jogo que ele não te incita a nenhum momento a seguir o objetivo para que ele foi criado. Na verdade, é que assim, você tem uma gama tão grande de possibilidades que você pode fazer com Minecraft, entendeu? Que às vezes a maioria das pessoas, você opta por não fazer esse objetivo. Mas ele te incita, sim. Ô, Mugara, eu vou além. Tem pessoas que não sabem que Minecraft tem um objetivo. Exatamente. Porque elas não vão atrás, porque elas não apertam o botão... Não, porque elas não apertam o botão de achievement. Mas não é nem isso. O jogo não te funciona isso. O jogo tem que, em algum momento, te dar a curiosidade, tem que instigar você a seguir aquela linha. Mas, na verdade, você tem uma linha. É que, o jogo não foi programado pra ter aquilo de início, né? Aquilo veio depois. É, realmente, aquilo veio depois. Então foi um erro. Esse objetivo do Mine, ele veio, na verdade, depois, quando já tinha a versão full. Quando era na versão beta, essas coisas, e antes, todo mundo já conhecia e todo mundo já adorava sem o objetivo, entendeu? Tirando isso, quando você começa um jogo de Minecraft, você corta o primeiro tronco de árvore, vai aparecer pra você. Ativamente seria uma conquista, assim, uma coisa que você conseguiu fazer. Isso, uma conquista. Proeza. E aparece pra você apertar o botão de achievements e você tem uma puta listagem de achievements pra completar. Que não é tão grande assim. Essa listagem, na verdade, é uma listagem de um passo a passo do que você precisa fazer até chegar ao Ender Dragon. Concordo, mas... Entendeu? Mas ainda assim, pra mim, eu acho que você não tem que ser obrigado a entrar numa opção que te conta tudo que você tem que fazer no jogo pra você saber o que tem que fazer. Eu, quando jogo, por exemplo, um jogo de Xbox, eu não olho a lista de conquistas, de achievements, antes de jogar. Eu acho que o jogo... Eu não tô criticando o jogo. Não é um jogo ruim. É que assim, na verdade, em geral, o que acontece, por exemplo, Terraria. Terraria tem um carinha NPC random, entendeu? Que te fala as coisas quando você chega. No Minecraft não existem NPCs que falam alguma coisa. Agora, isso também não é desculpa, porque você tem o Journey, pra quem jogou outro jogo indie muito famoso, que você não tem um diálogo, você não tem um indicador, você não tem nada, e você consegue chegar onde você quer. Ou melhor, você sabe o que você tem que fazer. Você pode ficar viajando pra aquele mundo, nada te impede. Mas você sabe que você tem que ir até tal lugar, você começa, ele te ensina por um método. E por isso que eu acho que se era pra você deixar o objetivo do jogo, que é matar o dragão, de segundo plano, não põe. Eu acho, eu tenho essa visão. Se ele queria fazer um jogo onde a sua liberdade era apenas sobreviver e criar coisas diferentes com o craft, perfeito. Agora... Mas é esse o objetivo então, do Mike. Mas ele colocou como objetivo final matar o dragão, que é onde acaba e aparece o crédito? Mas, na verdade, isso não aparece, acaba crédito. Porque aparece então, os créditos, você terminou, mas você volta não, pra bem, o mesmo mas você ponto. Terminou o rumo principal do jogo. Todo jogo é assim, tudo bem. Você termina GTA, mas você pode continuar jogando. Mas você terminou a linha da história. Como qualquer outro jogo, você termina o jogo principal e vai tendo os bônus, né? Sim. As coisas a mais. Essa é a minha crítica com relação ao Minecraft. Eu acho que um jogo, ele tem que te dar ferramenta pra que você cumpra a experiência que ele se propõe. Eu ainda acho que ele dá essa ferramenta. Eu acho que ele dá, mas não dá, eu não acho que é assim que tem que ser. Não, eu acho não que... tão direto. Eu acho que ele poderia fazer mais leve, é. Assim. Eu acho que o problema assim, que eu vejo em Minecraft é que ele não te dá nem mini objetivos, mini quests, entendeu? Pra você fazer alguma coisa com todos aqueles recursos, entendeu? Os itens do Minecraft são tão legais, assim, a gama que ele traz, assim, de possibilidades é tão boa que ele poderia aproveitar isso um pouco melhor. Não sei se trazer NPCs também seria uma boa, entendeu? Mas aí eu vou deixar isso mais pra frente. Como o Rodson, não sei se teria que colocar um NPC, ou um indicador, um mapa, mas eu, assim, se ele queria fazer um jogo de sobrevivência, tudo bem, dá um jogo de sobrevivência. Pra você ter que sobreviver naquela ilha, você não sabe quando você chegou ali. Mas você precisa fazer alguma coisa, entendeu? Por exemplo, se a gente tá jogando, vamos dar um exemplo. Eu fui lá e construí a minha casa. 5 blocos por 5 blocos é uma casa de terra. E o Mug construiu um castelo. Nós dois estamos em mesmo ponto no nível de sobrevivência. O Mug não está mais apto ou avançou mais no jogo porque ele tem um castelo. Não, concorda comigo? Do momento que nós dois estamos pegando comida, dormindo e matando monstro, seja ele com a espada de diamante e eu com a espada de madeira, nós dois estamos no mesmo nível. Então, quer dizer, então qual é a vantagem de eu sair por aí construindo um castelo? Pro jogo, pra aventura. Não pra diversão, pra você criar, ser criativo. Entendeu? Isso que eu acho que é uma perda de foco do que eles propõem. Não sei qual foi a ideia inicial do Note, né? A ideia inicial não era o Ender Dragon. Não, a ideia inicial, na verdade, não era aventura. Tanto é que se você vai no site do do Minecraft, tem um modo de jogar online, que é apenas construção. Que é onde foi realmente... Não, vamos fazer um jogo assim. Foi assim feito. Aí, perfeito. Aí eu acho perfeito. Aí começou a ter a aventura. Aí começou a ter mob, aventura. Coisa e tal. É uma ferramenta outra criativa. Coisa... Ele é uma exatamente. Ferramenta criativa que exatamente. Você joga... É, na verdade, quando o Mine foi lançado, ele não tinha nenhum objetivo de ter esse modo survival. Exatamente. Ele foi lançado com uma ferramenta pra você construir, apenas, entendeu? Você não tinha nem a craft table, você só tinha blocos e... Era um modo criativo. Ou seja, você só tinha exatamente. Os blocos e podia montar as artes, né? Montar as figuras. Exatamente, a árvore, castelo, exatamente. O que você quisesse, isso. Entendeu? Mas o mapa já vinha pronto aleatoriamente. Exatamente. A outra coisa também que eu queria falar é que tem os mods. Então, mas mod não é tem oficial, né? Sim, mas aí é o que eu quero chegar. É, o Note não cria tanta coisa assim, às vezes até por causa do mod, que ele sabe que tem o mod desse jogo é uma coisa muito usada. Sim, ele... E ele acaba... Ele vê uma coisa interessante, um mod, ele vai lá e acrescenta no jogo. Ele é aberto, o original, pra quem quiser fazer qualquer tipo de modificação, como era, por exemplo, no caso do... Ele não é aberto o jogo original. Teoricamente, ele é. Porque, na verdade, ele é feito em... É tipo Half-Life, que você poderia mexer. Na verdade, que ele é assim, ele é feito em Java. E o arquivo do Minecraft é um .jar, o próprio arquivo oficial. Meu, isso é a coisa mais aberta. É que nem você abrir, tipo, fonte de qualquer programa, deixando entendeu? Mais simples, é como se eu desse um arquivo em Word pra você. Você tem exato. Liberdade completa de escrever, apagar e colocar o que você quiser. Sim, exatamente. Sim, sim, sim. Tanto é que em mod você pode... É exatamente o que você faz. Você tira ou você substitui o ponto jar do Minecraft. Você modifica. É, ou então você modifica o ponto jar do Minecraft, né? Você entra no arquivo ponto jar, retira o que você não quer do que tá lá e coloca o que você quer. Aí é legal, interessante. Como eu até sei que existe mod com quests. É bom porque é um jogo de customizações. É customizável, entendeu? Customizável. Exato. Realmente. Aí eu acho interessante. Aí quando você dá, não sei se isso foi proposital ou não, não sei dizer se ele pensou pra fazer assim, eu não entendo. É. Também não sei dizer se é proposital ou não. Mas é interessante, cara. Você deixa o jogador. Realmente, aí é criatividade ao extremo. Você dá criatividade total ao seu jogador. Realmente. Ao seu usuário. A possibilidade dele alterar o mundo em que ele joga, as regras dentro do mundo em que ele tá querendo jogar. Aí eu acho excelente. Agora, eu só não concordo com ele fazer a versão original assim, com uma coisa que, por exemplo assim, se ele fosse só ferramenta de sobrevivência, legal, interessante. Só ferramenta de construção, tudo bem. Agora, você criar um rumo principal de história, uma quest, e deixar de segundo plano, eu não gosto. Eu acho errado isso. Além de jogo de sobrevivência, é importante ressaltar aqui que ele é um jogo de terror. Nossa, terror psicológico. É um survivor horror, né? Porque... ele é um terror psicológico forte, se você velho. Tinha medo de Resident Evil, vá jogar Minecraft. É, com certeza. Nossa, tá maluco, cara. Mas falando aí do Tibia 3D, opa, do Minecraft... Não, claro. Uma coisa importante, eu acho, no Minecraft, puxando a bola pra outro assunto aí, são os personagens, assim, o que que envolve o Minecraft, né? Eu digo personagens porque não é só seu skin principal lá, o Steve, né, que é importante. Ele tem seu carisma, assim, mas é o que eu acho importante também é todo o bolo, assim, do Minecraft. Desde o zumbi chato, do esqueleto tirador de flecha, o esqueleto tirador de flecha, sabe? É... Até o maldito Creeper. E o mérito, assim, desse jogo, né? Que foi a programação filha da puta, que foi o Creeper, cara. Que... Era um porco. A programação filha da puta que foi o Creeper. Perfeito. Na verdade, era um porco. Não, e assim, e pior que dentro do contexto do Minecraft, é uma parada, assim, totalmente genial, cara. Sem poupar. Que, na verdade, você tá num mundo que é feito pra você construir coisas. Então, ele te cria um monstro que destrói as coisas que você constrói. É uma putz coragem, cara, de fazer um personagem com esse tipo. Fora que o Creeper, ele vai além disso. Ele serve como balança divina do seu mundo, cara. Porque quando você construi demais, ele precisa de algo pra tirar isso de você também, entendeu? O mundo tem que estar em balança, né? Então tem todo um equilíbrio dentro de Minecraft que a gente acaba não percebendo aí, né? Mas uma coisa que eu gosto do Minecraft é aquele negócio, né? No mundo, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, tipo, você tem, tipo, pedra. O único jeito é ou você larga a pedra em algum canto, ou você taca na lava pra nunca mais ver, ou você vai ter que fazer alguma coisa com aquela pedra, né? Ou seja, você vai ter que transformar aquela pedra em outra coisa, ou que seja uma picareta, que seja em stone brick, qualquer coisa. Essa pedra não vai sumir de você, não vai sumir do Minecraft. O que não faz sentido, porque se você picareta uma parede, você não vai tirar um bloco de pedra e conseguir construir uma picareta de novo. Mas vamos deixar a lógica do Minecraft, né? Bom, mas se for pensar em sentido... Não, e melhor, a gente pode fazer uma picareta de madeira pra destruir pedras. Na verdade, já aquela coisa linda que é você chegar numa árvore e socar, até pegar um pedaço de madeira, já é uma coisa então, legal. Verdade. Detalhe que o personagem do Minecraft, ele é nono dan em karatê, sei lá, cara. Não sente dor, tá ligado? Não sente dor nenhuma. Não, tem coisas de físicas de Minecraft que é bom a gente nem entrar em detalhe, né? Quer dizer, coisas da física não, a ausência de coisas da física é o que pega no Minecraft. Ó, quer ver uma ausência de coisas de físicas no Minecraft? Por exemplo, você tem uma picareta, quanto mais pedra você picareta com a picareta, ela vai desgastando. Agora, se você quebrar uma pedra com a flecha... Ela nunca vai acabar, a flecha. Vai demorar um ano pra você quebrar aquelas pedras. Mas a flecha nunca vai acabar. Imagina o tempo que você tem que demorar pra destruir um bloco de pedra maior que a sua cabeça com flechas. Legolas chorou. Mas detalhe, você não vai atirar a flecha. Você vai pegar a flecha na mão e bater na pedra. Exato, você não vai atirar a flecha. Você vai pegar a flecha com a mão. Ah, melhor, você usa a ponta de... A ponta de pedra da lança. Polida pra quebrar uma parede, uma montanha. Entendi. Faz sentido. É. E assim, ela não vai quebrar. Uma coisa que eu acho engraçado no Minecraft é que existem... A gravidade é seletiva, né? Existem coisas que... Não é que a gravidade é seletiva. É apenas duas coisas que existem em gravidade. Apenas dois blocos que existem em gravidade em... É que assim, cada bloco tem sua propriedade, né? Mas então, continue. Como o Manif falou, cada bloco tem sua propriedade. Por exemplo, sand e gravel, né? Que seria areia e cascalho. Os dois, eles têm uma gravidade, digamos, real, né? Pra nossa vida. Se você colocar um bloco num lugar mais alto, que não tem nada embaixo, eles vão agora cair. Agora, se você cortar o pé da árvore, ela não vai cair. Ela vai ficar parada no local... Por isso que existe, por isso que aí você entra no quesito que o ManoFC falou, que são os mods. Existem mods que dão essa gravidade pro Minecraft. Pra alguns blocos. Pra alguns blocos. É, porque imagina você tirar o pé da montanha, ela cai inteira. Acabou com o seu jogo. Não, tem mod que faz isso, tem mod que Sério? Faz isso. Sério? O nome do mod é Lenhador de Montanhas, né? Mod Rufus ou Lenhador, vai. Enfim, voltando à gravidade sem mod, né? Por exemplo, água e lava. Elas são duas coisas que também se encaixam em ter gravidade. Se você colocar uma água em cima, ela vai escorrer, que nem a lava. Se você colocar uma lava em cima, ela vai escorrer, tá? Mas eu ainda acho que não é sensato você pegar uma lava com um balde de ferro, cara, e guardar no bolso. Outra coisa que eu também não... Vamos falar. Eu, embora seja uma pessoa que goste muito de Minecraft, eu também tenho alguns rancores. Diga-se, entenda-se muito. Entenda-se muito, gosto muito. Mas enfim, qual é um dos meus rancores? Você tem um baú, onde você pode guardar seus objetos. Beleza, bacana, bonito. Mas você também tem seus objetos que você carrega consigo. Aonde? Peraí, vocês já jogaram Bully? Então é tipo isso, ele guarda bombas de chocolate no bolso. Quer dizer, e você nem tem que fazer uma mochila pra colocar, né? Nem o mínimo. Exato, você não tem nenhuma mochila, tipo, cara. Tipo, a gente entende no Pokémon a bicicleta dentro da mochila. Você tem a mochila. Acabou. Pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos. Agora no Minecraft nem isso. Não, o problema é você carregar, por exemplo, 4 camas no seu slot de seu inventário, entendeu? Como você carrega 4 camas, liga, cara? Liga pro pessoal da mudança, eles te ensinam. Pessoal da mudança. Mas enfim, uma coisa também que eu acho legal de Minecraft é que, tipo, como o Minecraft foi uma coisa que deu muito, muito, muito, muito certo, ele deu muito, muito, muito certo e ajudou muito, muito, muito, muito as pessoas. Por exemplo, pessoas que não faziam porcaria nenhuma, hoje em dia se dão muito bem fazendo vlogs apenas de Minecraft. Se vocês contarem, por exemplo, tentem contar quantos canais existem no YouTube de Minecraft, cara. Não dá. Se você for ver, se você pegar os canais hoje que fazem gameplay mesmo, não seja amador, seja o cara que faz sério, eu posso chutar que 70% é Minecraft, Call of Duty e Battlefield. Posso, assim, chutar... Eu conheço canais até que fazem... E Left 4 Mas em menos quantidade. Cara, o meu irmão faz de Minecraft, tem ideia. Meu irmão também. Aí, tá vendo? Então, eu acho que, tipo, Minecraft... Deu o que fazer pra algumas pessoas, fora o jogo, entendeu? Aí vem a pergunta. Minecraft é mais jogado que LOL? Olha, não. Não sei, porque não dá pra contabilizar os piratas. Ah. Olha só o Rod dando a cutucada. Ele acabou de falar, vocês piratas? Não, sacanagem. Não, é mesmo o caso aí do League of Legends, né? Ou, pelo menos até hoje, ele era o jogo mais jogado atualmente, né? Tem 12 milhões de players ativos. Mas é que nem o World of Warcraft tem 11 milhões e meio, sei lá, da última vez que eu tinha visto. Mas isso não conta a gigante base da galera que joga... De pirata. Joga em servers alternativos, vamos falar assim, né? Agora, eu só acho que assim, não dá pra gente comparar os dois tipos de jogos, né? Eu acho que não dá. Você tem uma curva de crescimento que você melhora, que você evolui no Minecraft, que é um jogo que tende ao extremo a casualidade. Mas aí que tá. Minecraft, eu considero ele um jogo tão casual, tão casual, tão casual, que é aquele negócio que você vai jogar casualmente. Você não tem nada pra se fazer, você não quer fazer nada, não tem nada de bom passando na TV, não tem nada tanto de bom na internet. Tanto na vida quanto no Minecraft. Porque... você não tem nada pra... Você vai fazer o quê? Ah, tem Minecraft, tá lá no meu PC. Ah, whatever, então. É assim, eu não gosto de dividir jogos por casual e hardcore. Eu não gosto de fazer divisão. Entendi. Eu acho que os jogos, eles facilitam o jogador casual e hardcore. Mas tem gente que joga Minecraft de forma hardcore. Sim, com certeza. Tem gente que leva isso... Tem até a dificuldade. Não, não é nem dificuldade. O pessoal constrói coisas, assim, incríveis, gigantescas. Incrível? Não, como eu falei, tem canais de Minecraft de pessoas mostrando coisas surreais, tem cara. Tem gente que cria vida em Minecraft. Tem gente que cria vida em Minecraft. Sabe, eu acho que assim, tem o Minecraft, ele facilita muito pra quem é casual. Você vai lá no modo criativo, né? Você não vai morrer, não vai acontecer nada, você voa. Aí uma outra coisa que a gente não chegou a falar, eu acho que é até bom conversar, que o Minecraft você tem 3 modos. Modo criativo, que você faz tudo que você quiser da vida, você não voa, morre. Você não leva dano, você não é, né, atacado por monstros, e você tem todos os blocos que são permitidos, né? Isso. Você tem o modo survival, e você tem que sobreviver. Caso você morra, você volta pra sua área de respawn point, perde, né? Todos os itens. E perde todos os itens. E tem o modo hardcore, que é aquele modo você morreu babou. É assim, é a mesma coisa que o survival. Só que a dificuldade não muda, é sempre o mais difícil que hard. e se você morre, o mundo é apagado. Ah, é game over. Exato, é aquele jogo de uma esse vida. É o... Ah, esse é um jogo que devia ser Survivor, né? Porque na sobrevivência você não morre e volta pra sua casa sem nada. É, de preferência. É por isso que é um jogo mais casual, né? Sim. Aí tem um modo pra quem quer levar o jogo a sério. É, tem praticamente um modo pra cada tipo de jogador. Isso é muito interessante. Um dia, eu acho que eu vou ter vergonha na cara e criar um modo hardcore. É, você vai durar 15 minutos e vai voltar pro criativo. Não, vou jogar 15 minutos e voltar pro criativo. Enfim. Do you like my sword, sword, sword, my diamond sword, sword? You cannot afford, afford, afford my diamond sword, sword. Even if you got gold, I have a patent. No one else can make a sword exactly in this manner, manner. Welcome to my manner, manner. Mas então acho que já falamos bastante de Minecraft. Vamos contar um pouco das nossas experiências. O que é que já aconteceu em Minecraft com a gente? É, mano FC, começa aí. A primeira vez que eu joguei, um cara veio e falou: ó, jogo de jogo é legal. Aí eu falei: ah, vou baixar. Aí eu comecei a jogar. Eu não sabia o objetivo daquilo, não sabia o que acontecia, não sabia de nada. Você dropou o jogo? Não, eu fiquei jogando. Eu não sabia como quebrar bloco, eu ficava apertando milhares de vezes o mesmo botão. Ué, por que não cai? E tipo, fiquei nessa por um bom tempo. Mas aí eu fui descobrindo o jogo melhor. Quando você jogou, era a versão beta ainda? Era a versão final de alpha, alguma coisa assim. Olha, a primeira vez que eu joguei, eu não sabia que você podia segurar o botão. Então eu fiquei apertando, tipo, 468 vezes até quebrar um bloco. É exatamente. Até quebrar um clicando, bloco. Clicando, eu também. Aí eu falei, velho, vou quebrar com o meu mouse. Mas então, aí eu aprendi como jogava de verdade, ou não. E aí eu comecei a ter as verdadeiras experiências, porque eu não sabia fazer casa direito. É um negócio bem ridículo, tipo, sabe, que você cava um buraco na casa e fala: pronto, você é casa. E foi, tipo, nisso por um bom tempo. Eu lembro que quando eu comecei a cavar, tipo, mais a fundo e achava lava, eu ia dormir na realidade eu acordava tendo um pesadelo de Minecraft. Tipo, oh meu Deus, nossa, eu caí na lava. Aí eu acordava assim, ah meu Deus, era bizarro, problemático. Se fosse aqui a mesma, praticamente quase a mesma coisa do Beto, a primeira vez que eu joguei foi assim, horrível. Você não entende nada. Não, é sério, porque você não entende nada. Você não entende como funciona o sistema de craft. O sistema de quebrar eu demorei uma hora até que me removeu. Idiota, é segurar o botão do mouse. E isso eu achei meio estranho, isso, porque ele não te dá nada, sabe assim. Até que eu descobri que você tinha que montar como que é o nome? Até você montar o workbench, pra daí você poder acessar o 3x3, aí você faz a casa, aí a sua casa não pode ter porta, não sei o que, porque senão, cara, não pode ser de madeira que o bicho põe fogo na sua casa. A casa pegou fogo na primeira vez que eu fiz. Eu vou ser sincero, eu não me apeguei muito a Minecraft, foi um jogo que me cativou, assim, que eu passaria horas jogando. Não sei se é por ser um jogo que não tem o fim, que o jogo não me incita, não. É porque você não jogou com pode a gente. Pode ser, é bem provável que seja isso. Pode, história de Minecraft. Bom, uma vez eu abri o Minecraft e joguei. Caraca, tu tá brincando. Mentira. Porra, mentira, de primeira? Double click? De primeira, nossa, cara. Então, offline. Foda. Sacanagem. Mas, falando aí de Minecraft, uma coisa acho que importante quando a gente começa é a sensação de urgência do primeiro dia e a primeira noite do Minecraft. Porque o primeiro dia você tem que construir recursos pra você sobreviver a primeira noite. Óbvio que você, jogador novo, noob e sem conhecimento, não vai saber isso. Então, primeiro dia, sei lá, eu gastei com, sei lá, mulheres, mansões e, sei lá, dinheiro pixelado, fazendo altos rolês no Minecraft e... mulheres, jogos, né? Mulheres, poker. Aí do nada veio uma noite. Isso, aí do nada veio a noite e aí eu percebi que a gente tem que começar a investir no futuro, pixelado, né? Revendendo virgens holandesas. Tanto é que quando Minecraft surgiu, cara, pelo mundo, ficou mais conhecido, o que você via de vídeos no YouTube como primeira noite, tutorial primeira noite de Minecraft, era enorme, com cara. Certeza. Nossa. É porque realmente é um mundo frio que te deixa na mão. Ele não te fala nada, ele fala: você está aí. É, do nada, tipo, você não você sabe. Você tá sozinho, você não sabe o que fazer, você, tipo, tá lá e o jogo, ele não vira e fala pra você, mas ele dá a entender de dizer, se vira. E até a gente até brincou com a relação do Survivor Horror, Mas é verdade, você é a criatura mais fraca ali. Você é muito fraco. Você tem menos HP que um NPC. Com certeza. Não, o que eu falei do Survival Horror... É, por exemplo, eu já tive várias situações de estar jogando Minecraft sozinho. Aí quando você tá naquela caverna, naquele, tipo, naquela ravina mal, tá ligado? Vem umas musiquinhas muito, muito punk. Uns efeitos de nada, assim. Tipo, você tá andando e começa... Um trem passando, assim, um barulho. O Minecraft, ele pra mim, assim, ele é chamativo porque ele lembra um pouco essa coisa do 16-bits, essa coisa simpática de ser tudo quadradinho, essa musiquinha, tipo, toque polifônico. Isso é interessante, eu acho isso muito interessante. Mas não é nada bonitinho, o mundo não é bom em Minecraft. Não, Minecraft, querendo ou não, é um jogo feio. Mas não impede ninguém de querer jogar. Mas eu, por exemplo, não me senti incitado a jogar. Eu cheguei no ponto e falei, ah, é isso? Eu vou ter que ficar construindo casa pra sempre, vivendo à noite, de manhã eu caço comida, sabe? E aí? Então, em geral, Minecraft, eu sou assim. É, eu acho Minecraft extremamente bom no início, quando você tem que fazer alguma coisa, criar sua casinha e sobreviver. É, eu acho que Minecraft, ele é um bom jogo pra se jogar single player, só que ele é um jogo melhor ainda para se jogar multiplayer. Com os amigos, porque aí você consegue criar um server, você criar uma cidade com seus amigos, entendeu? E montar ela, tipo, uma coisa, ter mais coisa pra se fazer, não entendeu? Que o jogo vá ter um objetivo, vai continuar na mesma coisa de sobreviver à noite, caçar dia, não é, desculpa. Cabeça, é bom, cara. É que é bom. Não, cara, não é que dizendo ser bom, eu acho que assim, eu acho que tem muita coisa... Vou ser sincero agora, muita coisa melhor pra você aproveitar o seu tempo como experiência. Eu acho que o Minecraft, pra mim, não trouxe nenhuma experiência digna de eu gastar horas do meu tempo. Eu acho que hoje, um jogo de videogame, com a qualidade, não se pode dar ao luxo, vamos dizer assim, de não te trazer nada. De você não recordar dele como experiência, entendeu? Com certeza. Ele tem que ser uma experiência completa, né? Não pode ser meia experiência ou um pouquinho de experiência. Eu vou fazer só aquilo, né? Exato. Hoje, pra mim, o Tetris tem mais função como experiência do que Minecraft. You got a badass over here. Porque o Tetris, você tem um objetivo que você vai tentar alcançar sempre, que é o high score. O que alguém sabe como funciona, pra que funciona o sistema de experiência em nível? Eu não senti mudança nenhuma no jogo. Pra que você tem experiência em nível se você não evolui, se você não habilita nada, isso não te traz uma vantagem? Então, é assim, a única coisa que isso faz é você poder melhorar suas ferramentas. No encantamento. Exatamente, você encanta, por exemplo, a sua armadura, seu chestplate. Aí você, por exemplo, randomicamente, você vai ter um encantamento diferente, ou dois, ou mais. Aí, se não me engano, o encantamento, você faz o livro de encantamento, aí o encantamento consome níveis seu. Exatamente. Ou seja, por exemplo, 12 níveis, só que você não sabe o que você tá encantando, que propriedade a sua armadura vai ganhar. Na verdade, você pode, porque aquilo não é uma letra random, tipo, não é escritas aleatórias. Ah, ele tem um sentido, você traduz aquilo? Tem um sentido tudo aquilo que tá escrito, eu só não sei qual língua, nada, mas... Deve ter. Então, eu acho que isso, eu entendo que pode ser que o cara, o criador, ele tem, você vê que ele, o jogo é base de uma quest, de jogo de quest, de aventura, porque você tem o chefão, você tem armas, você tem experiência, você tem que sobreviver àquele mundo, mas esse meio não tá bem ligado, parece que ele desistiu no meio do caminho. Cabeça, esquece o survival, cria um mundo em create, tá? E se diverte, cria o que você tiver que criar, porque aí você vai ter a sensação que todos que começaram, como eu e o Mano FC... É, o Kiba mesmo falou que o modo preferido dele é o criativo. É, então, na verdade é o objetivo, que era o objetivo primário do Minecraft, que é você criar. Então faz o seguinte, esquece que o Minecraft tem esse objetivo do Ender Dragon, entendeu? Cria um mapa no criativo e tenta se divertir com isso. Eu acho que vai ser um jogo que eu vou jogar, sei lá, uma hora, vou criar um castelo, sei lá, criar um Mega Man. E yeah, é legal. Enjoar. É, eu acho, eu não sei. É o que aconteceu comigo. Aí eu parei de jogar Minecraft e aí eu só jogo de vez em quando. Eu ainda acho legal, porque você fora um castelo, você consegue criar muitas não, coisas. Não tô dizendo que é um jogo ruim ou que ele deixa de ser divertido. Fora que ele tem, como o Mano FC falou, ele tem uma gama de mods que você pode colocar, que pode mudar as coisas pra fazer. O Naughty se apoia muito em mod, né? Porque ele não faz tanta coisa? Porque tem gente que não vai gostar e tem gente que vai gostar. As pessoas que estão gostando de ter mais coisa, vai lá e baixa o mod. Ele quer, por exemplo, que nem a cabeça falou, ter mais quest, você evoluir e ter, tipo, um cara que acabou de começar e você, como ele disse, tá no mesmo nível de defesa, assim, tipo, seu personagem não vai evoluir mais. Tem mods que mudam isso. Você Sim. vai ter mais HP, vai ter mais coisa. É por isso que eu tô criticando o jogo base. Mas então, você tá criticando porque o jogo base, ele é focado pra todo o povo, entendeu? Pra todo mundo. Por exemplo, tem pessoas que vão discordar de você, entendeu? Aí pessoas que querem trabalhar desse jeito, baixam um mod e jogam dessa maneira, entendeu? Porque o jogo base se apoia muito em mod. Mas aqui eu acabei de falar, tipo, ele não vai criar coisa a mais e tem gente que não vai gostar. Porque se ele não gostar, ele não vai poder tirar aquilo porque tá na programação do jogo. Se ele quiser coisa a mais, ele vai lá no mod, baixa, joga. Até quando ele quiser, se ele enjoa do mod, ele coloca outro. E por aí vai. Bem, mas agora no caso, eu acho, é muito fácil você criar uma coisa e falar pro jogador, ó, se vira, cria o mod vocês. Não tô falando que essa foi a ideia dele, tá? Por favor, senão vai vir o cara me processa, sei lá. Não é isso, tá? Eu só tô falando que assim, eu acho que eu gosto de... tudo bem, eu entendo o mod, mas e quem não tem a capacidade de fazer o mod? Porque eu acho que instalar um mod não deve ser muito fácil. Não é difícil, é fácil. Não é difícil? Bem, concordo, eu só acho que assim, eu acho que o jogo base, eu gosto de me fixar no jogo base, eu acho que mod, por ser uma coisa de fã, eu acho que, por exemplo, você não pode falar que Half-Life é bom porque o CS é muito louco, você não pode falar isso. Eu acho que você ainda tem que dar uma chance pro Minecraft, tentar se divertir com a parte do criativo e ver se você vai realmente gostar ou não. Bem, eu vou dar mais uma chance pro Minecraft. Por exemplo... Cara, você pode até ter um objetivo, vou fazer um castelo. Por exemplo, o próprio Kiba, que adora o criativo, qual é um dos objetivos dele? É fazer Hogwarts. E ele tá com esse objetivo dele até hoje, Começou entendeu? Com uma coisa pequena, né? Começou com uma coisa ainda pequena. Ainda bem que ele começou com coisa fácil e que sim, que é Hogwarts. Exatamente. Ele já teve uns outros objetivos, ele já fez outras coisas. Mas um dos objetivos deles atualmente é fazer Hogwarts. Ah, tá. Eu quero começar com a Capela Sistina, consigo? Consegue. Demora 6 anos. Não, vai menos. Não, bem sacanagem, mas realmente. I see saplings grow, red roses too. I see them bloom, yellow flowers too. And I think to myself, I love my Minecraft world. Outra coisa que eu acho que você pode até não saber, e é legal comentar de Minecraft, que é a gama que você pode ter de mecanismos com redstone. Isso pode facilitar. Ah, eu já vi isso. Eu já vi alguns vídeos de pessoas que fazem pontes e elevadiços e coisas incríveis. Mas se não me engano, eles têm que trazer isso embaixo do chão, tem um negócio assim, não tem? É que é pra não ficar feio. Você pode fazer por fora, mas aí vai ficar... feinho, entendeu? Porque Minecraft tem que ser bonito. Tá, entendi. Quer dizer, eles inventaram um sistema elétrico, entre aspas, que funciona à base de uma pedra. Não, é legal isso. Você tem interação de fazer mecanismos e você criar coisas diferentes. Eu acho isso muito legal. Mas até o exato momento, até o momento atual, não me atraiu tanto quanto a vocês, por exemplo. Vou dar outra chance, mas hoje não acho que é tudo isso. Mining and digging, some smelting and crafting, drinking some potions and also enchanting, kill evil spiders to gather some strings. When you play Minecraft, you'll have all these things. Então finalizando aí o Minecraft, eu vou puxar a bola aqui do que realmente é bom no gênero de construção, mas do que é o meu jogo favorito aí no gênero de construções, né? Que é o Terraria. E minhas 100 horas hoje na Steam não deixam mentir que... Tem até mais 100 horas, mas contar quebrado é chato, então só vou contar com 200 agora. Mas é o meu jogo de longe preferido, assim, desse gênero, mesmo com Minecraft, que é o Terraria. Que o Terraria é... Mesmo com Roller Coaster? É mesmo com Roller Coaster, até. É mais divertido do que fazer as pessoas vomitarem, tipo, voando. Mais. Mas o Terraria, né? O Terraria, ele é um jogo 2D em si, né? Ele é um single player multiplayer também, que nem o Terraria, né? Ele se encaixa também, né? Em RPG, ação, aventura e criacionismo, né? Seguindo o... Criacionismo. Seguindo o Mugi. E o que acontece? Qual que é a pegada do Terraria? Ele mistura o Minecraft, né? Que é o objetivo de cavar, de construir itens, de fazer um monte de coisa assim, com um pouco de exploração e aventura. Posso até comparar um pouco com o Metroid, que na época ele foi bastante comparado. Assim, o que acontece se você pegar o Minecraft e o Metroid e juntar, assim? Porque o Terraria é isso, você tem um mundo fechado, diferente do Minecraft. Você até escolhe o tamanho do mundo, se ele vai ser mega gigante ou mega pequeno. Mas ele tem um limite, e ele tem sim os biomas, e inclusive os biomas são até mais diversos que o Minecraft. E o Terraria, ele tem um dos biomas mais divertidos do mundo, que é o bioma colorido, que floresce unicórnios e alegrias, velho. E fadas, entendeu? E fadas. Então são os animais daquele bioma, entendeu? Eu acho muito divertido. E por ele ser um jogo 2D, ele é até mais leve que o Minecraft. Então você pode usar bem mais recursos. O que eu vejo de vantagem, não aprofundando muito no Terraria aí? A gente tem objetivos mais claros. Mais definidos. Isso. A gente não tem um objetivo master, que é criar um dragão, entendeu? Mas o objetivo do Terraria é você fazer, eu imagino que seja, o set completo, que são as armaduras, né? O Terraria, ele tem uma infinidade maior de itens, infinidade maior de armaduras, de bichos. Ele tem NPCs, ele tem NPCs importantes, ele tem chefes e subchefes importantes também. Os biomas são bem definidos, assim. Ou seja, é basicamente um Minecraft 2D com mais recursos, assim, né? Entre aspas. Ele tem algo que te impulsiona a evoluir. Isso, ele é mais perto de um jogo, assim, eu posso até dizer, assim, né? Não só um... De um jogo tradicional, fórmula tradicional de jogo, do que o Minecraft, por exemplo. Do que o Minecraft, isso é legal. E são diversas coisas, assim, que dentro dessas minhas horas de Terraria, que eu gostei muito, muito mesmo. Eu comecei com o Minecraft, não aguentei meia hora e fui pro Terraria depois. Então, sei lá, depois de um mês e meio, assim, apareceu o Terraria, eu já comprei e joguei muito, muito, muito. E no Terraria, eu me diverti muito, velho, porque são 100 horas de jogo e eu tive uma infinidade de coisas pra fazer. Você terminou? Isso, terminei. Consegui fazer o set completo depois de muito esforço e muita ajuda de amigos, porque você não consegue fazer o set completo sozinho, porque você tem que derrotar alguns bosses várias vezes e esses bosses não são fáceis. E uma coisa legal no Terraria é que você tem uma metade do jogo definido, que assim, pra você chegar na metade do jogo, que é habilitar como se fosse o... Você começa no normal e depois quer habilitar o hard no mapa. No mapa vai ficar mais difícil. Então seria você cavar até o inferno e derrotar uma parede de carne gigante que fica no inferno, tipo, correndo atrás de você. E a partir disso você desbloqueia algumas outras coisas assim. É um segundo nível, assim, no Terraria. Eu acho que o segredo do Terraria é a variedade de coisas que dá pra fazer no Terraria. Ao que eu entendi, o Terraria é mais a exploração do que realmente a criação. Ele não te dá a possibilidade de criar o Agrabah, se você quiser. Você não cria, tipo, assim, castelos. Então... É mais aquela coisa de você procurar os itens corretos, os ingredientes, entre aspas, dentro daquele lugar de exploração. Compa, fazendo uma análise de Discovery Kids, Terraria seria o Bob Construtor e o Minecraft seria o Bob Construtor e Terraria adora a exploradora, sabe? Adora a exploradora. Isso é algo mais ou menos assim. E, mas ele é bem legal por causa disso, assim. Você tem muita coisa pra fazer e não precisa se concentrar. Você tem que fazer seu cafunfo, você tem que fazer seu plantinho legal, assim, uma base de operação, porque os NPCs, eles vão viver nessa casa. Então você tem que criar lugares habitáveis pra eles. E sem NPC, por exemplo, você fica sem enfermeira, que te cura, entendeu? Então você morre e volta com, sei lá, um de sangue, depois não tem ninguém pra te curar, entendeu? Diferente do Minecraft. Então é até mais difícil, eu diria, assim, do que Minecraft pra jogar. É aquela coisa, você tem que... Ele cria uma necessidade em você. Isso, mas não chega a ser complexo demais, porque como o Minecraft preparou a gente pra entender como funciona esse modo de jogo e tal, então o pessoal já tá acostumado. A gente tem que ter um crafting guide também, tem a workbench, tem as ferramentas, entendeu? Uma coisa que eu acho legal no Minecraft que não tem em Terraria é a ferramenta ser finita. Ser finita, na verdade, né? Mas, porém, fazer uma ferramenta no Terraria é mais difícil, entendeu? Então eu também seria meio injustiça você fazer a ferramenta acabar depois de um tempo, que é realmente difícil. Ah, mas é mais lógico. Não, com certeza, né? Com certeza. Na verdade, eu não posso falar isso muito de Minecraft, lógico, porque, como eu falei, você quebra pedras com flechas e a flecha. Não, e assim, no Terraria você tem minérios mega difíceis de achar e minérios fáceis de achar, mas difíceis de colher. Por exemplo, a gente tem a Hellstone Block lá, que é uma pedra que fica. É um minério que fica no inferno, mas porém ele fica, sei lá, em área de lava, entendeu? Então você tem que se preparar pra lava pra conseguir isso. Aí tem uma poção anti-lava, entendeu? Tem um monte de coisa que você pode fazer, entendeu? Então, tem muita coisa, entendeu? Você tem meteorito, cara. Aerolitos, seguindo o Chaves. Aerolitos. Que fazem uma armadura de aerolitos, que é muito boa também, que atira coisa. Você tem sabres de luz, unicórnios e lança-chamas. É o melhor marketing de Terraria. Pelo que eu sei, você tem um peidinho que faz você pular também. Não, na verdade, é uma nuvenzinha aquilo lá. Você tem um chapéu de palha do Luffy, cara, no Terraria. Porra, isso é um ponto positivo que eu não sabia. Você tem a roupa, cara, do Zelda, no oficial. Então tem muita coisa. Tem a roupa do Dr. Who, velho, em Terraria, entendeu? Caraca! Tá bom, eu já falei dos pontos bons, agora eu posso falar o ponto ruim. Ponto ruim é que os criadores, eles, até certo tempo, eles tinham abandonado o Terraria. Eles falaram: a gente fez a última atualização e obrigado pelos peixes, entendeu? Valeu, tchau, tchau. Então não vai ter mais coisas. Eles iriam fazer isso, mas como acho que apertou a grana dos caras, eles estão voltando. Eles estão falando que vai ter uma atualização agora em novembro e tal. E eu tô feliz. Melhor pra mim. E fora que você tem tudo, cara. A última atualização foi perto do Natal, então você tinha um bioma natalino com balas, com casa de balas e neve, entendeu? Tem muito recurso legal, Terraria. E eu convido-os a jogar Terraria pra descobrir essa magia 2D, que essa é bem legalzinho. Essa magia 2D. Né? Isso, é muito, muito, muito divertido mesmo. Uma pergunta pra vocês. Vocês acham que é possível uma fusão do Terraria com Minecraft? Não, não fisicamente, mas assim, ideologicamente. Ideologicamente, assim, é que o que seria se juntasse Minecraft com Terraria? Tibia! Uhul! Não! Tibia! Não, seria exatamente aquilo que você falou de um e a gente falou do outro. Seria aventurar mais e criar mais, entendeu? E mais 3D. É tipo o crossover do Bob o Construtor. Adora. Bob o Construtor com Adora Aventureira. Tem que ter, né? Ela procura as coisas e o Bob constrói. É, isso, essa... com certeza. Genial. Mas ia ser interessante pros dois. Mas eu acho muito difícil burocraticamente acontecer, assim, direto. Não, direto. É lógico, isso nunca vai acontecer. Acontecer é desimpossível. Então, antes de fechar, então, eu queria só deixar uma menção rosa pro Block That Matter, um joguinho de construção, puzzle e aventura maluca, muito bom. Feito pelo criador do Minecraft, lugar, o Nock tá lá. E mais um cara importante que eu não lembro o nome. O Nock, ele fez várias coisas, cara. Ele fez esse que você falou que eu não consigo falar, mas ele fez Breaking the Tower. Mas o Nock, ele fez várias coisas e é o cara foda. Nock Fag. Nock Fag, é. Oh man. Vamos finalizando por aqui. A gente falou muito, acho que, de Minecraft, mas qualquer coisa, se vocês acharem que a gente falou merda de Minecraft ou de Terraria, comente. Haters, mandem e-mail pra gente, falem mal do Rods, tá? Qualquer coisa é culpa do Rods. Se vocês ficaram bravos com os meus comentários, o Rods vai atender. Repito aqui, né? Eu carrego o mundo. O mundo. Mandem e-mails, comentem muito. Ah, isso. Contem suas experiências nos mundos pixelados de Terraria ou Minecraft, meu. A gente quer saber o que vocês aprontaram também. O que Minecraft e Terraria mudou na vida de vocês? Oh, interessante. A conta, né? Vocês pagaram. É a conta de luz, né? A conta de luz. A gente fica por aqui, então, pessoal. Sayonara. E lembrem-se sempre, galera. Continuem a cavar. É isso aí, falou. Baby, tonight, grab your picture, we'll mais um Caixa de Entrada, pessoal. Estou aqui, Mugiwara, para falar sobre o cast passado, sobre as correspondências que chegaram nessa nossa caixa de entrada. Não foram tantas, infelizmente. E junto comigo está o Cabeça. Olha aqui, parecia. Cabeça, é a primeira vez você no caixa de entrada, né? Primeira vez. Putz. Eu tô meio nervoso. Toma uns calmantes aí. Mas então, pessoal, hoje eu tô substituindo o Kiba. Só explicar, na verdade, ele tá na pré-temporada, porque vai lançar o Pokémon domingo. Ele não tá fazendo mais nada, a não ser treinar. A não ser Pokémon, então a gente não conseguiu tirar ele do Pokémon. Então, no caixa de entrada não tem pessoas fixas, né? Às vezes eu não apareço, às vezes o Kiba não aparece, às vezes é o Rods, às vezes pode ser o Cabeça, às vezes pode ser o Jim, pode ser o Uau. Aliás, quem é o Uau? Quem é o Uau? Mas enfim... Por sinal, o UAU tem no site coluna do UAU e eu não tenho. Isso não é justo. Não é justo. Ele tem coluna do UAU e não escreveu nada. Realmente. Quero meus direitos. Rever no seu contrato aí, ô Cabeça. Cadê a Dri que fez o layout do site? Reclamar com a Dri. Então, antes de tudo, vamos dar um alô pros nossos parceiros. Começando com Dollars Cash. A Npari. Otaku Company. O Legcast. Ota Crazy, Mini Clouds e Level 1 Podcast. Level 1 sempre por último, né? A gente tá deixando isso por último só porque eles não lançam nada. É que você não tá sabendo. Eu tô sabendo que eu manjo das putaria, mas o Level 1 tá vindo aí. Eu nem sei se eu posso falar isso. Agora fala. Agora foda-se. Fernando, me desculpa, mas agora foda-se. O Fernando já spoileou aí um novo layout do Level 1 Podcast. Olha só. E ó, tá bonito, hein? Caraca, tá bonito. Então tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. E a la Mass Effect. Isso que eu posso falar. Deixando os parceiros agora um pouquinho de lado, a gente também tem recados nossos para falar, né? Sim. Durante essa semana eu lancei um novo canal. Agora está no ar. Novo canal do Mug no YouTube, gente. Se você tem vontade de ver o Mug, não aconselho. Entra lá, não sei. Vai que você gosta. Mas olha, nesse domingo já vai ter vídeo novo. Eu lancei um videozinho bestinha, só pra avisar pro pessoal, novo canal, e tá aí inclusive na postagem esse vídeo com a minha cara feia por aí, mas já adianto que, ó, minha cara feia não vai ficar por tanto tempo no vídeo, vai ser só um tempinho de cara feia do Mug, e depois já vem comentários de One Piece e que não vão aparecer minha cara, entendeu? Olha só. Então, esperem por coisas novas por aí. Se você quiser reclamar do canal do Mug, comenta ou twitta com a hashtag PorraMug. PorraMug oficial. Se você tá ouvindo e quiser comentar, até no site, comenta no site PorraMug. Ou no final, no começo, no meio, onde você quiser. Hashtag PorraMug pra qualquer merda que eu falei. Tudo. Tá? E também a gente tem pelo site do Projeto X as colunas do pessoal, como a coluna da Dri, que saiu na semana passada e o Mug não citou no outro caixa de entrada. PorraMug. Exato. Mereci. Ela fez a coluna Álbum da Semana. William Shakespeare, Hamlet. Uma coluna muito legal, cara, falando de um álbum onde vários compositores, principalmente de metal, fizeram um álbum baseado em Hamlet, na peça Hamlet. Então eles pegaram a peça e musicaram a peça. E ela falou que é muito bom. A gente vai até tentar colocar uma música, se possível, tá tocando alguma música do álbum agora. E comentem na coluna dela. Comentem, por favor. Lembrando, ó, a gente vive de comentários e e-mails, entendeu? Isso aí, se você não comenta, a gente não come. É estranho isso, mas seria uma analogia similar a essa. A gente sobrevive a comentários e e-mails. Então, se você não manda comentários e não manda e-mails, a gente vai perdendo um pouquinho da nossa felicidade, entendeu? Mas a gente gosta muito de receber comentários, assim, incentiva a gente a continuar o nosso trabalho cada vez melhor. Ver que o pessoal tá lendo, no caso de coluna, seja fazer podcast, seja todos escrever os e-mails coluna. São bem-vindos. E-mail falando mal são bem-vindos. Tudo, a gente precisa ter um feedback, né? Então, se você achou que a gente fez alguma coisa errado, manda um e-mail negativo mesmo, falando, porque esse feedback é importante pra gente, entendeu? Fora a coluna da Dri, temos a coluna da Fer. Saiu ontem. saiu ontem e está lá. O que estou lendo? O Nome do Vento. É mais uma da coluna dos livros que a Fer leu. Lê, a Fer, ela está lendo. A Fer, ela além de sobreviver de comentários e e-mails, ela sobrevive também de livros. Ela é uma devoradora de livros, na verdade. E a coluna da Fer, pra quem já leu o anterior, tá no mesmo formato. E eu fiquei com vontade de ler esse livro, cara. Pena que eu tô atrasado, mas eu fiquei com vontade de ler o livro. Depois de ler a que eu não tenho tempo para ler livro, mas... E também a coluna do Sage, Transplante no Japão, do Dorama à Realidade. A coluna saiu na terça-feira, agora, cara... Puta, excelente, excelente a coluna. Ele vai, inicialmente, ele vai apresentar um dorama que tem como tema principal problemas relacionados a transplante de órgãos. Uma pessoa que tá precisando de uma doação de órgãos e tal. E aí ele faz um paralelo com a realidade do Japão com relação ao transplante. Como que o japonês vê a questão de ser um doador, não ser um doador. Cara, puta, coluna incrível. Olha, e lembrando aqui de doadores, a gente tem que citar uma coisa que, assim, é muito bonita de se ver entre os podcasters, que é a campanha Bloodcasters. Exatamente. É uma campanha, na verdade, feita pelo pessoal do Pod Breja. Entre eles, há muito tempo atrás, saiu uma ideia. Uma ideia de uma campanha sensacional, humanitária, que, na verdade, está aberta, na minha opinião, fica aberta para qualquer um, mesmo que não seja podcaster, entendeu? Não, isso é geral. Exato, é geral. A campanha Bloodcasters, ela geralmente foca em reunir o pessoal pra fazer doação de sangue. Eles exatamente. Sempre têm um alvo, né, de quem ajudar. Eles escolhem o Hemocentro, que tá normalmente com mais carência. Ele já tá na sexta edição desse Bloodcaster. Vai acontecer agora, sábado, dia 6. Sábado, dia 6, a partir das 11 horas. Exatamente. Tá? Aonde? No Banco de Sangue Paulista. Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, número 46, 14º andar. Vai ter o link na postagem, pra postagem deles, tudo certinho. E vai ter um pessoal que vai lá, o próprio Sage, ele vai estar lá nesse dia. Yep. Eu não vou doar nesse mesmo centro, porque ele é meio fora de mão pra mim, mas eu vou doar aqui perto. Eu só não vou poder doar porque eu vou estar trabalhando. Na verdade, eu sempre tô trabalhando quando acontece esses podcasts. Mas então, pessoal, campanha excelente, doação de sangue é uma coisa que tá sempre precisando, é uma coisa que os hospitais usam com uma frequência enorme, você não tem ideia, e se puder ajudar, não precisa ser nesse sábado, nesse lugar, mas sim, doe sangue, sabe? Doe sangue. E também terão outros podcasters. Sim, a gente vai estar avisando aqui, sempre que tiver. E também, não se esquecendo do primordial dessa semana. Mais importante, pode-se dizer. Mais importante tudo pra gente. Assim, pode não ser pra vocês, mas pra gente foi o ápice da semana, porque é sempre importante pra gente. Teve o aniversário de alguém muito querido pelo staff. O meu? Não. Não, não, não. Desculpa. Foi o aniversário da Fer. Olha só. Aliás, o que você tá fazendo aqui, cabeça? Sai daqui, deixa eu gravar isso com a Fer. Cadê a Fer? Ela tá trabalhando. Fer tá trabalhando. Merda. É isso que eu vim. Então, foi sexta-feira agora. Passada, deixando aqui em nome de toda a staff, a gente vai deixar os parabéns. Botem na postagem, nos comentários, parabéns Fer e porra Mug, tudo junto, tudo no mesmo comentário. Não, pra que isso? Tá louco? Faz um comentário pra hashtag porra Mug e um outro comentário pra parabenizar a Fer. E um comentando o podcast. Perfeito! E, primordial aqui na caixa de entrada, vamos aos e-mails. Na verdade, não teve tanto e-mail dessa vez, cabeça. Poxa. Fiquei tristinho, muito tristinho. Então, vamos ler o único e-mail que chegou, né? Do nosso incrível amigo Dex. Novamente, dobradinha do Dex. Continuando com Coe Manolos. Coe Manolos, é o início clássico. Ele falou aqui, já virou bordão, meu, isso é. Bem, ele escreve aqui. Ouvindo o cast de fobias, começa a explicação da dextrofobia. Juro que eu vi dextrolfobia. Olha só. Isso seria medo do dextrol. Esse medo acontece em pessoas que estejam em minha presença, seja virtual ou real. E fazem ou falam alguma besteira muito grande e que seja passível de virar besteirol ou dexterol. Acredito que alguns aí já tiveram pelo menos um pouco disso quando em chamada no Skype falou algo que acabou virando besteirol. No mais, agradeço e até o próximo cast. O Dex, ele tem umas lógicas, umas sacadas que, tipo, é só do Dex mesmo. Só, né? Da psique dele, porque, nossa... Só pra lembrar, quem não ouviu o cast anterior, a dextrofobia que ele comentou seria é o medo de objetos ou coisas do lado direito do corpo. E já que a gente teve poucos e-mails, vamos para os comentários. Que, aliás, ao menos teve mais comentários. Teve. Ao menos teve mais comentários. E nem foi tanto comentário da staff dessa vez. É, exato. Pra começar, a gente teve bastante comentário pelo cast de fobias. Vamos começando pelo Rodrigo Brito, cabeça. O Rodrigo Brito, que ele comentou o seguinte: parabéns, galera, pelo primeiro cast que escuto. Achei muito bem editado. É, na verdade, o Rodrigo Brito é o Rodite. É o Rodite, olha só. Ele achou, ele falou, achei muito bem editado e o timbre da equipe é muito bom de escutar. Ele falou, não quero bancar o fodão, mas não me lembro de ter nenhuma fobia, mas tenho medo de muitas coisas. Não, ele foi perfeito. É, realmente ele foi perfeito. Tem porque, medo. Assim, fobia é o que a gente falou. Fobia é uma coisa que você não consegue conviver. É uma coisa muito forte. Medo é uma outra coisa. Então, tá certo. Se ele não tem nenhuma fobia, é plausível, né? Aí ele, acho que é isso, parabéns mais uma vez. Acha que é isso? É. Eu acho também que é. Se você falou, acredito. Também acredito. Quem sou eu pra falar que não acredito, né? Se você falou que acha que é isso, então é isso. Fora isso, também temos o Nietzsche. O Nietzsche que ele chutou, ele tentou, usou a nossa dica. Olha, ele pegou a nossa dica e falou, engenharia Black and Decker. Olha, foi quase, cara. Foi muito, você viu, quase. Foi muito perto, porque Black and Decker, Black é preto, Minecraft tem preto. Foi muito perto, cara. Assim, puta que pariu, nossa, foi cabeça, muito perto. Olha, essa lógica que você usou é impressionante, assim, velho. Muito próximo, cara, foi quase. Tenta chutar de novo, acho que essa vez você acerta. E também, como sempre, nosso grande amigo Arthur Gosturbo, do Lagcast, comentou aqui pelo Projeto X também. Brigadão, Arthur. Ele até comentou bastante, assim, a gente vai dar uma resumida só pra não ficar muito extenso. Ele falou que gostou muito do podcast e que é muito bom escutar um podcast que ele falou, assim, com essa qualidade. Obrigado, a gente tá tentando melhorar, realmente. A gente tem altos e baixos na edição, mas estamos sempre tentando. E ele falou que ele conviveu com uma pessoa que teve fobia social. Putz, cara, que dó de você. Então, ele falou que foi bem... Olha só, ele falou que foi bem difícil no começo. Eles não repararam que a pessoa, ela fugia dos lugares cheios de gente. Entendeu? Que ela não tinha familiaridade. Aí depois ele falou que foi graças a um panfleto e um consultório médico que o pessoal entendeu. E aí foi possível entender essa pessoa, ajudar ela. Isso é muito legal, assim, essa conscientização. Porque pra pessoa é muito difícil. É assim, o primeiro passo é assumir, né, cara? O primeiro passo é assumir esse problema que você tem. Continuando, comentando aqui também o comentário do Ataliba Leonel. Cara, esse Ataliba Leonel, esse nick não me é estranho. Eu acho que eu já devo ter visto você comentar em algum outro lugar. O comentário dele é grande e ele fala aqui que teve um momento que ele, em um almoço, lembrou e comentou sobre essa fobia maluca do lobo cinzento que persegue a pessoa ao redor de uma mesa com... chão encerado e a pessoa usando meia, e uma mesa redonda, por sinal. Nossa, meu Deus do céu. É a fobia mais específica do mundo. Aí ele comentou que normalmente tem cara mesmo de ser uma brincadeira. E é realmente, o próprio, a gente comentou, o autor, o cara, um cara escreveu um livro e colocou essa fobia fazendo uma brincadeira. E do cast ainda, o último comentário que a gente vai citar do cast é o do Heitor Polidoro. Ele falou que não tem fobia, ele não tem, mas ele tem uma aversão à luz. Ele explicou que quando ele era pequeno, o pai dele colocava ele para dormir no sol. Então ele sente que hoje, por causa disso, ele tem muita sensibilidade no olho. Então ele tem aversão à luz do sol sem óculos escuro. Meu Deus. Ele comentou duas coisas embaixo que eu acho que ele digitou com pressa e a gente não conseguiu, que ele escreveu o seguinte: quem tem raiva tem hidrofobia, pode vir disso. Medo de cachorro, morcego ou qualquer animal que transmite raiva. Eu não consegui entender muito bem o que você quis dizer. Eu também não consegui entender muito bem o que você quis dizer. Aí eu não entendi a hidrofobia. A hidrofobia pode ser que tenha pessoa que tenha algum medo de animais que passem raiva. Não sei se a gente comentou isso no cast, mas pode ser. Agora a hidrofobia eu não entendi. Depois ele citou que em japonês a pronúncia do 4 é parecida com morte. A gente comentou isso. E ele falou que 8 é parecido com morte também. 8 não, né, mano? Hachi? Não. Não, 8 sempre vai me lembrar a Hachi, o que vai me lembrar a Nana, porque uma delas é chamada de Hachi também, porque seria 8, né? Nana é 7. 7, né? E tem também o filme do Sempre ao Seu Lado. Provavelmente foi digitação também, talvez tenha outra palavra, mas tudo bem, não, até onde a gente sabe não tem morte. pode ser que também a gente esteja falando merda. É. Se eu estiver falando merda, hashtag porra bug então. Meu pro Rods. Aí ele comentou embaixo que ele falou, se não me engano, em alguma língua, sinistro significa canhoto. Sim, em português. Em português, sinistro é canhoto. Mas ele falou que não, acho que não tem nada a ver com o sinistro que nós falamos sinistro. Na verdade tem sim. Na verdade, não, o sinistro, a palavra sinistro vem do latim sinister, que inicialmente era definido mesmo canhoto, ou lado esquerdo, e por ser uma porcentagem muito pequena da população, que era canhota, eles achavam isso estranho, então isso era fora do comum, era uma coisa desconfortável, que leva o significado atual. E ele falou aqui, ganso nunca vai morder, para morder precisa de dente. Mano, você já viu um ganso? Na boa, no bico dele é serrilhado. Aquilo pra mim é dente, velho. Pode não ser dente ósseo, concordo. Exato, mas é serrilhado, pra mim aquilo é dente, e ele já me mordeu e machucou. Ele quase arrancou meu braço. Ô, louco, porra, exagerou agora, hein? Bem, eu não vou colocar minha mão dentro da boca do ganso pra ter certeza, mas... Tudo bem, se ele diz que nunca vai morder. E a gente teve um comentário do Dex também. Ó, o Dex batendo recordes aqui no Projeto X. Na coluna do Sage. O comentário dele foi o maior que a gente teve essa semana. Então a gente mesmo vai dar uma resumida, tá? Ele citou um pouco da situação do Japão com relação à doação de órgãos que a gente falou. Ele lembrou que em Angel Beats... Tem uma parte, a gente não vai falar pra não dar spoiler, mas tem uma parte referente a isso, que ele, dessa questão da doação de órgãos, e aí ele falou que ele, desde que ele tem 10 anos, ele tem na identidade dele que ele é doador de órgãos, entendeu? E ele falou que o texto é muito bom, realmente, o texto é muito bom. E parabéns, Dex, é isso aí, pensamento tá legal. E, Mug, dica do cast da semana que vem. Então, vamos lá, dica do cast da semana que vem é... Coelho filho da puta! Essa é a dica. Essa é a dica. Trabalhem em cima, comentem o que vocês acham. Trabalhem em cima, e se você não entendeu, e não entendeu até mesmo quando ter sido lançado o cast, quando você escutar o cast, você vai entender. E já que você não mandou tanto e-mail na outra semana, mande agora para contato@projetoxpodcast.com.br. E se você não gostou do cast, quer criticá-lo ou quer criticar alguma coisa que a gente falou, mande para atlas@projetoxpodcast.com.br. Então, pessoal, finalizando, segue a gente no YouTube, se inscreve no Twitter, assine o Facebook e curta o nosso feed. Na ordem que vocês quiserem. Na ordem que vocês quiserem, do jeito que vocês preferirem. Falou, pessoal, e escutem os erros de gravação. Falou, pessoal. Just kill you. e a gente vive uma era que não sei se eu posso chamar de o ápice, mas que tá a ao nova menos... nova era dos piratas? Não, nova era dos nada a ver. Não, nova era dos construtores, corta. Ó, quem estiver fazendo bruto, corta. Era gourmet. Era gourmet, aí sim, aí pode. Aí pode, não, né? Mas então... Quando você entra lá no Minecraft, aparece Mojang. Ele fala assim só também? Que... Ou... Não, ele não fala assim, mas sou... quando eu jogo, eu imagino falando Mojang. Me lembra, tipo, indígena, né? Indígena, com tambor. Eu não sei porque me lembra de Mandy, mas também enfim. Não. Mano FC, o que é Minecraft? Peraí, eu sou host, não? Ninguém pode perguntar. Ah, ninguém pode, é. Desculpa, viu? Desculpa. Vai. Não, só uma pergunta. É verdade que o Creeper vende um porco? Não sei, é verdade. Aí, ó, esse é um ponto que eu queria falar, que é interessante até. Você tá falando sério? Isso, você ouviu isso de algum lugar? Toma. Sim. Isso é uma coisa que eu comentei, com, se não me engano, com o Rods e com o Mug esses dias. Que quando um jogo... Foi ontem, até se não me engano. Quando um jogo começa a formar lenda entre os seus jogadores, por mais absurdas que sejam, você vê que o jogo tá tomando uma proporção gigantesca. Porque você pega hoje os jogos que tem lenda, você pega, sei lá, lendas... São jogos que se consagraram dentro... Pokémon, acabou. Pokémon, Zelda, você tem dentro de Mario, você tem dentro de Mortal Kombat, você tem dentro de Street Fighter. Então os jogos que se consagram dentro da história, da linha do tempo dos videogames, são jogos que normalmente eles têm lendas envolvidas. Porque é uma quantidade imensa de gente que joga e vai aparecer uma lenda ou outra. Existem como... Olha, pelo que eu estou verificando aqui pelo Minecraft Wiki, o Creeper, ele veio a partir de um porco feio. Sim, era um erro de programação, eu tava... só queria confirmar isso. Então, olha... quando começa... Como que é a outra história? É a era ou alguma coisa? Desculpa, não sei. Qual que é a outra lenda de Minecraft? O Herobrine. O cara Herobrine. Que, tipo, sempre tá aí, mas você nunca vai achar ele, entendeu? Conta, diz a lenda de que é o irmão do criador que morreu, uma coisa do gênero, não é uma coisa assim? Eu já ouvi de todos os... Sim. Nossa. Ele, sei lá, tipo, pulou de um penhasco, os bagulho bem bizarro. E ele aparece, teoricamente, e... Sabe, então, são lendas, isso acontece quando o jogo já ganha uma proporção maior do que o natural, do que a maioria dos jogos. Você não ouve... Até que tem até mod disso, né? Existe um mod, né? Por exemplo, você não vai ouvir lenda, por exemplo, falando de... Aquele, como que é o nome daquele? Lollipop Chainsaw. Que é da menina com o serra elétrica matando zumbi. Não tem lenda naquele jogo. Lenda que, tipo, quando você joga na meia-noite, sei lá, a calcinha dela fica verde lilás, tá ligado? E aí o cara vai jogar meia-noite pra tentar pegar esse easter egg absurdo. Mas... Vamos lá, tá? Vocês que são aí fanboys desse jogo, mandem e-mails pro Rods, atlas@olimpo.com. Ele vai responder os seus anseios. Mas... Porra, meu pai tá me chamando no Skype, cara. Fala que eu mandei um oi pra ele. Se quiser ir, a gente segura um pouco, corta depois. Vai. A gente pode começar a falar de bacon.